alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Pares. A alegria está no ar. Alô, menino. Alô, menina. Alô, gente boa. Alô, gente querida. Gente do meu coração. Aquele abraço. Tô que tô. Chegando. A partir de agora, tô aí, Maurício Fares, com você, no seu rádio, no seu computador, onde quer que você esteja, ó, tô aí do seu lado, te abraçando, te cumprimentando, desejando toda felicidade. E pras meninas, ó, aí vai falar, ah, velho assanhado, deixa de ser assanhado, velho. Ah, mas isso aqui é um beijo carinhoso, é um beijo de amigo, isso aqui não tem interesse nenhum, até porque, né, você já viu, que interesse que pode ter um velho desse já? Oh, shit! Ô, Maurício, mas tu é bobo, viu? Como é que você pode ser bobo desse tanto, meu Deus do céu? Mas tem nada... Ó, gente, no programa de hoje, eu vou ter aqui a Bete Carvalho com a Mercedes Sosa cantando, Chico Rei Paraná, Júlio César, Maione Duarte, Leandro e Leonardo, Márcia Ferreira, Daniel... Olha, é muita... Beto Santos, que tá fazendo sucesso danado esse menino, hein? Nossa, rapaz! Mas tá aí que tá arrebentando. Então... Tudo isso no programa de hoje, no programa Maurício Fares. E para começar, essa aqui que eu falei aí, da Bete Carvalho e da Mercedes Sosa. Que mensagem linda. Eu só peço a Deus. Então roda lá, menino. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente. Que a morte não me encontre dia solitário sem ter feito o que eu queria. Facilmente. talvez seja indiferente, sem ter que fugir desenganado, pra viver uma cultura diferente. Esta noche no Rio de Janeiro. Obrigada a você. Um beijo, Mercedes. Uai, sou. Nós vamos ter que plantar um regaço nesse trem aqui hoje. Sabe quem é a carta destaque que eu atendo? Essa carta aqui é lá de Pissarra, no Pará. Pissarra, gente, é um município que é bem próximo a São Geraldo do Araguaia. São Geraldo do Araguaia, você é quem está do lado do Goiás, né? Você atravessa o Rio Araguaia, do outro lado já é o Pará e a cidade de São Geraldo. Então, essa cidade de Pissarra fica um pouquinho para frente de São Geraldo do Araguaia. Eu conheço porque aquela região toda eu andei ali, né? Então a carta de destaque de hoje é exatamente de lá. É do homem sem amor e sofredor de Pissarra, no Pará. Já que eu trago aí, atendo a sua carta como carta de destaque. Falou, meu jovem? Mas agora quem é que vem cantando aí? Ora, agora é o Chico Rei Paraná, só você, então roda lá, menino. Acabar meu tormento dizendo que me ama. Só você poderá dar fim nesta agonia e devolver a alegria que a vida reclama. A vida tornou-se sem sentido de repente. Você se fez ausente, não tenho mais vontade de viver. Queria tornar meu sonho em realidade, matar na sua boca a saudade. Seu lindo corpo me perder.

Então a gente tem que, não é achar que porque está dando tudo errado, que é porque a vida está preparando para mostrar novos e melhores caminhos. Os novos e melhores caminhos, a gente é que constrói. Então tem um pouquinho, discordo um pouquinho dessa frase aí do Carlos Hilsdorf. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos em frente, vamos rodar a música. Vamos rodar a música, é o que o povo gosta. Então, pro meu amigo, né, o Clodoaldo Dantas e todo o fã-clube aí da Márcia Ferreira. Ela que vem aí para cantar Recordo Você. Roda a Márcia lá, menino. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Interessante, tem uma frase aqui que eu conheço ela, já havia lido essa frase várias vezes, mas não sabia a autoria. E agora que eu estou vendo aqui a autoria de Mário Quintana. Sabe qual é a frase? Vocês também devem conhecer bastante, olha. O segredo é não correr atrás das borboletas. Cuide do seu jardim, porque elas vêm até você, né? No final, você acha que você até não estava procurando. Interessante. Pois é. Então, essa frase aí é do Mário Quintana. Que o segredo é não correr atrás das borboletas. Vai cuidar do seu jardim, porque elas vêm até você. E é uma grande verdade. Lindo, lindo. Beleza. Parabéns, aconteceu a semana do Mário Quintana lá em Porto Alegre, né? Eles fizeram aí uma semana dedicada todinha ao Mário Quintana e foi colocada aí, foram colocadas as suas frases, os seus livros, tudo aquilo que foi de importância, de interesse do Mário Quintana foi mostrado aí para o público. Foi uma amostra interessante, eu senti muito não ter tido a oportunidade de ir lá para participar, porque eu sempre fui fã do Mário Quintana. Agora veja, eu era fã do Mário Quintana e não sabia que essa frase aí era de autoria dele. Ô, Maurício, que fã, hein? Esse fã aqui tá derrubado, não tá?

Pois é, minha gente, nós estamos aí com o nosso programa, o programa Maurício Fales. Daqui um pouco eu tenho aí a carta de destaque. Ah, meu, São Francisco de Assis, ó. Amigos de Chico Xavier, uma frase que foi atribuída aqui a São Francisco de Assis. Somente um raio de sol é o bastante para afastar várias sombras. E é verdade, né? Nada como se você está com aquele sentimento sombrio, todo pesado, seu coração, de repente você vê uma luz, vê brilhar o sol, aí afasta tudo, tira todas aquelas sombras, toda aquela má impressão, toda aquela ruindade que você tem. Legal, o sol realmente ele simboliza a vida, né? Simboliza a vida para cada um de nós. Menino, quem é que tem agora para cantar aí, hein? Quem é? Agora é o B.D. Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Roda lá, menino, roda. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Aqui um abração pro meu amigo Carlos Bonaparte. Ele é da Rádio Antena Web. A Rádio Antena Web, gente, é lá em Portugal, viu? Na Vila Nova de Gaia, em Portugal. Alô, Carlos Bonaparte, como é que tá aí, amigão? Tudo bem? E ele também diz que tem um ouvinte nossa, ela mora em Salamanca, na Espanha, mas que também acompanha o nosso programa através da rádio dele, da Rádio Antena Web. É a Daniela Soares. Ela mora, né, então, lá em Salamanca, na Espanha, e curte o nosso programa. Ô, Daniela, um grande abraço para você, menina, e um grande abraço para você também, meu amigo Carlos Bonaparte. Que legal saber, né, que estão aí curtindo a gente fora do Brasil também. Muito bom, isso aí me trouxe uma alegria enorme também, essa notícia, viu? E é para vocês aí, então, que eu vou rodar essa música agora. Maione Duarte, tem. Depois dela, tem a carta de destaque. Então roda lá, menino. Ela é muito intensa. sem freios fui parar entre as pernas da menina lá no meio fui ficar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Eu fiquei encabulado com a beleza que ela tinha. Me ajudou a levantar, me deu um beijo na boca. Ai meu Deus, que coisa louca, comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Chegou a hora, chegou a hora. Então solta a vinheta aí da carta de destaque, menino. Vamos lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. É, hoje a carta destaque é do homem sofredor, homem sem amor e sofredor de Piçarra, no Pará. E engraçado que eu não li a carta, mas a carta dele tá tão bem redigida, eu vou ler direto da carta, não tem problema não, né? É o que diz aqui o meu amigo aí, é o homem sem amor e sofredor de Piçarra, no Pará. Olha aqui a cartinha dele. Olá, Maurício Fares, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu sou teu ouvinte desde que começou o programa, dia 15 de julho de 2013, uma segunda-feira. Menino, te juro que nem eu sabia o dia em que eu comecei a fazer o programa, viu? Sabia não. É que foram todas as gravações até chegar uma que estivesse de acordo com as configurações gerais, eu nem sei, nem tava lembrando mais, nem sabia mais quando é que entrou de verdade o programa no ar. Obrigado por essa informação, viu? É que foi dia 15 de julho de 2013. Então tá aqui, vou botar na minha agenda aí. Quando for dia 15 de julho agora, nós vamos comemorar onde? O programa, claro, vamos fazer uma velinha, vamos trazer um bolinho, né? Acender uma velinha aqui pelo primeiro ano. Mas muito obrigado pela informação, tá bom? Mas vamos à sua história, vamos lá. Olha, Maurício, eu tenho 28 anos e vivi durante algum tempo com uma mulher de 25 anos. A gente se amava demais. Mas ela teve que ir embora daqui, para Belém, onde ela foi trabalhar e estudar. A família dela todinha foi também, porque o pai dela é funcionário do estado e trabalhava em São Geraldo do Araguaia. Mas ele foi transferido para a capital e levou toda a família com ele. Nós tínhamos um relacionamento como de marido e mulher, mesmo sem ter papel passado. Mas sempre tivemos o cuidado de não gerar nenhum filho, porque sempre havia essa possibilidade de um dia ela ter que ir embora daqui. Engraçado, Maurício, é que mesmo a gente se amando, não fazíamos plano para o futuro, pois parecia que a gente sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas só depois que ela foi embora é que eu pude perceber o quanto eu a amava, porque meu coração só falta explodir de tanta tristeza quando eu lembro dos momentos em que ficávamos juntos, curtindo um ao outro, ouvindo música, vendo TV, conversando. Agora que ela está distante, se a gente só se fala de vez em quando por telefone. E agora que já tem internet aqui, a gente se fala também pelo Skype. Ela também diz que sente muito a minha falta e que gostaria de estar ao meu lado. Mas, infelizmente, isso não é possível porque ela tem que acompanhar os pais dela. Olha, tem uma música que a gente curtia bastante e agora todas as vezes que eu ouço essa música me dá uma vontade danada de chorar, Maurício. É como se ela estivesse aqui juntinho de mim. A música é do Leandro e Leonardo, Talismã. Você roda ela pra mim? Agradece o homem sofredor e sem amor de Pissarro no Pará. Olha, amigo, sem amor não, né? Você tem, ela te ama. Ela mora lá, tá lá em Belém, apesar de estar distante, mas você pode estar sem o amor aí, do seu lado, mas amor tem, né? Agora, eu vou rodar a música assim, tá? Eu só não entendi uma coisa que você colocou aqui na sua carta. Tô aqui, eu tô falando aqui, mas eu tô aqui tentando entender. Por que que ela tem que acompanhar os pais? Hein, por quê? Se ela já tem 25 anos, ela já é emancipada há muito tempo e pode decidir a sua própria vida sem necessidade da dependência dos pais, não é mesmo? Sinceramente, essa eu não entendi não, viu? Francamente. Agora, uma outra coisa. Pelo visto, você também nunca propôs a ela uma relação sólida, não é mesmo? Uma relação estável. Você alguma vez disse para ela que gostaria de se casar com ela? Que você gostaria de viver para sempre ao lado dela? É, eu acho que não, porque você nunca deve ter dito nada disso a ela. Porque num ponto da carta você mesmo disse que sempre tiveram cuidado de não gerar filho, né? De não gerar filho, porque ela um dia poderia ir embora. Claro que ela foi embora com os pais, porque nunca houve nenhum compromisso sério entre vocês dois. O que ela iria ficar fazendo aí em Pissarra, né? Se a família toda foi embora e você nunca fez nenhuma proposta concreta para ela, hein? Me diga. Então veja que tudo foi por falta de atitude de sua parte, meu rapaz. Foi. Se você tivesse tido uma atitude, né? Se você tivesse dado uma decisão de como seria o relacionamento de vocês, talvez ela tivesse ficado aí ao seu lado. Se você tivesse demonstrado a ela que gostaria de viver sempre ao lado dela, é certo que ela talvez ainda estivesse do seu lado. A não ser que o problema dela com a família seja muito forte para que ela não possa ficar longe deles. Assim, sem maiores detalhes, fica até difícil para que eu faça uma avaliação real do que pode ter acontecido, meu amigo. Mas, de qualquer forma, as coisas ainda podem ser resolvidas entre vocês dois. Se vocês se amam de verdade e sentem a falta um do outro, por que você não faz um convite real para ela? Mas tem que ser real mesmo, né? Para se casarem, para se ajuntarem, para viverem debaixo do mesmo teto, hein? Quem sabe se ela recebendo uma proposta assim, resolva então largar da família dela e constituir a própria família ao seu lado. Afinal, por maiores que sejam os problemas que unam os membros da mesma família, um dia ou outro, alguém vai ter que sair, né? Vai ter que sair para construir a sua própria vida e a sua própria família, não é vero? Então, é o caso, ela também não vai poder viver a vida inteira na dependência da família. Ela vai ter que construir a família dela um dia. Então proponha, se você realmente ama essa mulher, proponha para ela: olha, vamos viver, você quer viver junto comigo? Vamos nos casar, vamos amigar, vamos viver debaixo do mesmo teto? Então faça uma proposta real. Sem propor alguma coisa, você nunca, jamais vai poder ter essa mulher ao teu lado. Porque, olha, eu vou para lá, se ele não quer nada comigo. Então, a gente tem que propor alguma coisa concreta. Aí, no instante que você propor, vai depender dela aceitar ou não, tá bom? E aí a música está pedindo, viu? Eu vou rodar. Leandro e Leonardo, sabe? quanto tempo não te vejo. Talismã, roda lá o Leandro e Leonardo, menino. Cada vez você distante, mas eu gosto de você. Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Faz saudade, diz pra ela, diz pra ela falecer. Pra valer o meu viver. Só você que me ilumina, talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Faz saudade, diz pra ela, diz pra ela falecer. Faz saudade, vê se troca a minha solidão pra valer o meu viver. Faz saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Faz saudade, Mas francamente, né? Tem hora que eu tenho que ficar pensando. É, que graça. O rapaz nunca viveu esse tempo com a mulher lá e nunca propôs nada pra ela. Aí queria que ela ficasse do lado, mas não foi. Como é que vai ficar? A gente só pode ficar ao lado de alguém quando alguém, ó, você vai viver comigo, nós agora somos amantes, nós somos marido e mulher, enfim, nós somos qualquer coisa. Mas não propõe nada, e aí quer que a mulher fica do lado, é difícil, não é? Ainda bem que, né? Ainda bem que agora, eu acho que ele agora vai cair na real. Bom, gente, vamos deixar essa história para lá. Já acabou o programa. Acabou o programa, Maurício. Então, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no coração de cada um de vocês, menina. Meu beijão. Obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado do programa. E amanhã tem outro. Amanhã tem mais. Tchau, tchau, tchau, tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.